demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá, olá. A Páscoa, correu bem? Para quem ainda não sabe no que se meteu, informo que estão a ouvir o 5º episódio da Hora do Físio, podcast de fisioterapia. No último episódio, ouvimos a primeira parte de uma entrevista com o fisioterapeuta Sérgio Frade sobre kinesiotaping. Sem mais demoras, fiquem por aí para esta segunda empreitada, em que vamos explorar assuntos como o marketing do kinésio, a sua utilização nos dias 2, os seus efeitos psicológicos e para onde este se dirige nos próximos tempos. Vai ser giro, prometo. Um bocadinho a página, embora esteja na mesma folha, vamos virar a página. Em relação à maneira como o kinésio é comercializado, o marketing do kinésio, sim, sim. O que eu te queria perguntar é, na tua opinião, se não sei capa aí já há algum tempo, lidando com o kinésio quase todos os dias, achas que o método de marketing deste tape adequa-se, se é exagerado, nem por isso, de um ponto de vista clínico, pensas que promete muito ou promete pouco? Estás-me a pôr numa posição complicada. Não, mas eu estou à vontade porque eu não tenho. Não devo nada a ninguém. Portanto, eu acho que, como todas as. Existem técnicas. Todas as técnicas são comercializáveis, quanto mais seja pela via do ensino. Mas há técnicas, as que têm consumíveis, a tendência para a comercialização, como é óbvio, é muito maior. E nós não nos podemos esquecer que a Kinesiotaping Association International é uma empresa, e é uma empresa que vende tape. E para além da Kinesiotaping Association International, existem um conjunto de outras marcas que vendem tape. E, portanto, para vender, muitas vezes fazem coisas que, na minha opinião, se calhar não serão as mais corretas, digamos assim. E muita delas é criar essa expectativa ou essa imagem que agora isto é milagroso. Mas se calhar, se eles a tentassem vender como mais uma ferramenta que ajuda, eu percebo do ponto de vista deles ou do ponto de vista de marketing. Agora, isto é o ponto de vista deles. O meu, como profissional, é não criar essas expectativas nas pessoas. Portanto, eu vou aplicar esta técnica porque me parece que pode ter benefícios aqui, neste objetivo ou naquele, mas não quero que a pessoa esteja à espera de que, porque eu lhe vou colar umas fitas coloridas, que ela vai melhorar por causa disso. Só por causa disso. Okay? Agora, há coisas no marketing do kinésio com as quais eu e a esmagadora maioria dos CKTs não concorda. Por exemplo, os pre-cuts. Ninguém concorda com os pre-cuts. Mas a explicação que nos foi dada foi: outras empresas têm. Isto, o departamento de marketing. As outras empresas têm, nós também temos que ter. Portanto, existem empresas concorrentes e tentam fazer evoluções no produto, digamos assim. E às vezes quem faz essas evoluções não são os técnicos, são o pessoal do marketing. Faz porque acha que aquilo assim vai vender mais, etc. E às vezes aquilo que eu me apercebi é que, se calhar, mesmo quem devia dar opinião técnica, às vezes não tem muito voto na matéria. Claro que depois isso cada um na sua prática privada faz o que entender e vende, entre aspas, a ferramenta como entende. Mas eu digo, mesmo sendo instrutor, eu digo isto aos meus formandos, isto é mais uma ferramenta para a vossa caixa. Nem gosto muito quando vou a formações e me tentam vender aquilo como a panaceia de todos os males, ok? E portanto também não o faço. Ok, boa resposta. Outra coisa com a qual queria falar contigo é, concordas com o tipo de apresentação e com todos os conteúdos que os CKs utilizam quando dão formações? Ou seja, se achas que esses conteúdos que às vezes vêm nas sementes, não é? Também devem-se, lá está, à necessidade de vender o produto. Uma vez acho que tive uma referência contigo, fiz o KT1, KT2 contigo, e disseste que é um bocadinho à americana. Sim, acho que foi. Por pergunto porque, e lá está, sabendo em primeira mão que adicionas sempre o teu cunho pessoal quando dás formações, a verdade é que mesmo assim o que as pessoas levam para casa, mesmo tendo os apontamentos, levam para casa a sebenta e uma maior parte com receitas. Pronto. Pronto, lá está. E eu acho que depende de cada CKTI. Como é óbvio, nós não podemos fazer a nossa própria apresentação, que é uma apresentação standardizada para o mundo todo. Portanto, é igual em Portugal e na China, nos Estados Unidos ou na África do Sul, não interessa, é igual em todo lado. O que também é uma vantagem, porque tu podes fazer o KT1 e 2 aqui, fazer o KT3 noutro sítio, ninguém te coloca qualquer tipo de problemas, porque partem do princípio que tens uma formação comum, não é? Vais entender aquela linguagem. Agora, eu acho que nós não podemos ser meros veículos de reprodução do que lá está. E acho que seria intelectualmente desonesto se algumas coisas com as quais eu não concordo muito eu não dissesse, entre aspas, off the record, não é? Para os meus alunos ali naquela sala. Ah, isto aqui está assim, mas eu, por exemplo, não costumo fazer isto assim. E eles depois são livres de seguir o que está na sebenta ou seguir aquilo que eu lhes estou a dizer. Claro. Estou-lhes a dar a minha opinião. Há muitas coisas, mesmo a nível de linguagem, com as quais eu não concordo na sebenta. E faço jus, acho que lembras disso, faço jus em dizer, olha, isto aqui está escrito assim, mas eu não concordo. Eu acho que devia estar escrito de outra maneira. Eu acho que devia estar aqui outra palavra. Eu acho que o termo mais correto não é este. Eu acho que o caminho não é este. Em relação às receitas, eu acho que a CKTI nisso até nem falha muito, porque fizeste KT1 e 2, pronto, tem alguns casos clínicos, mas lá está, se o formador fizer questão de enunciar isso e dizer são meras sugestões, mas o que se procura é que vocês sejam capazes de olhar para estas ferramentas, pensarem, criarem um raciocínio e verem como as executam. São apenas exemplos, digamos assim. Portanto, acho que existem outras escolas, digamos assim, entre aspas, que têm abordagens muito mais de receituário. E isso é que eu acho que é extremamente negativo. Portanto, e eu costumo dizer aos alunos, nem sei se não digo isto também, se calhar em todos os cursos, e a gente vai evoluindo, não é? Claro, claro. Cursos, mas costumo dizer, pelo menos vocês saem daqui com a capacidade de irem à internet, ou seja, ao YouTube ver um vídeo, seja procurarem qualquer coisa no Google sobre kinésio para uma determinada patologia e pelo menos não olharem para aquilo como uma verdade absoluta. Pelo menos já têm capacidade crítica de olharem para a informação que vão encontrando, seja num artigo, seja num vídeo do YouTube, o que quer que seja. Ficam ali com as ferramentas base para poderem avaliar criticamente o que está ali. E depois seguirem, ou aquilo até dar ideias para, ok, não estava a ver como é que havia de fazer nesta situação, mas não vou fazer nada disto, mas já sei por onde é que ir. Às vezes é isso, a título de quase de exemplo, é aquele velho ditado, é não dar o peixe a ensinar-vos a pescar, no fundo é dizer, tem esta ferramenta, esta, tem estes objetivos, esta faz-se assim, esta faz-se desta maneira, esta de outra. Agora vocês são fisioterapeutas, ok? Têm essa capacidade de elaborarem o vosso próprio raciocínio e não serem meros reprodutores de uma coisa que está escrita num livro ou do que está numa sebenta. Isso acho que é o mais importante, serem autónomos. É uma profissão, a nossa profissão cada vez mais clama pela autonomia, então acho que devemos, na prática, fazer ser isso. Ser autónomos. Exato. Daquilo que podemos, obviamente, mas aí é um dos campos em que podemos perfeitamente. Senão, o que é que nos distinguiria de qualquer outra pessoa que lesse o livro e aplicasse? Nada. Portanto, exato. Era quase uma receita para colar umas fitas para a situação A, B ou C. Não. Aquilo é um exemplo, mas nós temos as ferramentas que nos advêm da nossa formação base de dizer, vou mais por aqui, eu vou mais por ali, eu vou optar mais por isto ou mais por aquilo. Isso acho que é o que faz nós profissionais autónomos. Muito bom. E fazendo a tal espécie de uma espécie de throwback ao que tu disseste na parte inicial, acerca do de o kinésio ser apenas uma técnica coadjuvante, tu utilizas e sim, que sim. Pronto, mesmo assim na generalidade da fisioterapia e de outros profissionais, pensas que o kinésio poderá estar em risco ou está mesmo neste momento a ser utilizado em demasia? Também vem um bocadinho na questão das expectativas, mas pensas que o kinésio nos últimos tempos poderá estar a ser utilizado em demasia? Do que tu vês, sim, claro, não estou a falar de ti questão, agora. A pergunta aqui, o termo que eu colocaria não é demasia, é o tal ser utilizado indiscriminadamente. Obrigado. E sem... Não. Eu percebi perfeitamente o que querias dizer. Muito obrigado. É a questão de ser usado sem critério. Exato. Okay? É falta ser usado porque, ok, o paciente olha o ombro. Tumba. E há umas aplicações para o ombro e eu vou fazer aquilo. Ah, não funcionou. Oh, a técnica não serve para nada. Ok. Por exemplo, não é melhor não falar porque ia ter que falar de outras marcas, mas isto tem marcas que estão um bocado associadas. Pronto, vou dizer assim, quem entender, entendeu. Algumas marcas de tape, kinesiológico, vamos chamar assim, porque não é kinesiotaping, não é? Que se associaram a algumas atividades desportivas, ok? E estão presentes nos campeonatos dessas atividades desportivas, fazendo tape a qualquer atleta que o requisite, mas meramente fazem os ombros todos da mesma maneira, os joelhos todos da mesma maneira, os cotovelos todos da mesma maneira. E eu não sei até que ponto é que isso não vai completamente desacreditar a técnica, porque tenho a certeza que ao fazerem dessa forma, o sucesso vai ser nulo ou perto do nulo. E pronto, nesse aspecto tenho algum receio que a opinião das pessoas que estão de fora, dos não fisioterapeutas, portanto dos pacientes ou dos potenciais pacientes, seja um bocado, não, isso não é uma coisa que me vai ajudar. Agora, por outro lado, como eu não faço a minha vida como colocador de kinésio, também não me afeta. Claro, porque claro. As pessoas não vêm em ter comigo porque eu colo kinésio, vem ter comigo porque eu sou fisioterapeuta. E depois, se eu achar que devo colar kinésio, mesmo que a pessoa tenha uma opinião enviesada, digamos assim, eu tenho pelo menos o conhecimento para explicar porque é que no caso dela eu estou a colocar o kinésio e mudar-lhe a opinião. Por isso, pronto, preocupa-me por um lado, acho que sim, é pena, mas não me preocupa por outro. Sei lá, vi. É isso. Pronto. Agora, falando um bocadinho mais do atleta, uma vez que também colaboras com a Federação Portuguesa de Handball, não é? E também, se calhar, trazendo um bocadinho do teu background, que já foi aqui exposto e que tu utilizaste bem, o teu background em psicologia, uma vez também licenciado em psicologia. Em relação ao atleta, achas que ele poderá estar mentalmente mais preparado para pedir ou para se desculpar se tiver uma aplicação de kinésio, da mesma maneira que o kinésio pode, por exemplo, aliviar a dor de uma condição qualquer, poderá também ser uma lembrança para o atleta que ele tem ali um problema? Pode perfeitamente. Por isso é que eu disse que se calhar naquele campeonato a nossa seleção era a que menos usava kinésio. Portanto, eu não coloco nem kinésio a pedido, nem uma coisa que eu costumo dizer também, às vezes a melhor técnica, seja ela qual for, mas vamos pensar no kinésio, pode não ser a melhor técnica, porque se psicologicamente isso vai influenciar a prestação do atleta, então não é a melhor técnica, faço-me entender? Sim, portanto, sim. Tenho sempre que avaliar os prós e os contras, seja de que técnica for. Ok? Eu, é como te digo, no desporto aplico com quanto a peso e medida. Os meus atletas estão habituados à aplicação, portanto, e sabem que quando eu vou colocar, sei lá, numa correção circulatória linfática, eles percebem porquê, ok? Não é o colar por colar. Portanto, na minha prática não vejo muito esse problema do atleta se sentir um bocado mais fragilizado, porque sim, vai levar ali kinésio e tal, e se calhar o treinador vai pensar isto ou aquilo. Pronto, na minha forma de trabalhar isso não se coloca. Não posso dizer que não, noutros contextos, se for mal gerido, por exemplo, que isso possa acontecer. Ok. Achas que também poderá haver um risco de dependência do atleta em relação ao tape? Já uma vez observaste isso? Ou se, lá está, se tu falares com o atleta... Muito sinceramente, em relação ao kinésio, eu nunca observei isso. Ok? Nunca vi alguém que dissesse, não, eu para jogar preciso disto. Tá? Mas eu sempre apliquei nessa perspectiva de, vamos pôr, até não precisar mais. O objetivo é, se eu não precisasse de gastar aqui X centímetros de tape eu não ia gastar. Portanto, o objetivo é resolver o teu problema para que não precises disso. E, sinceramente, como lembro, não tenho nenhum atleta que diga, pá, põe-me o Kinesio, senão eu não consigo jogar. Em relação, muitas vezes, por exemplo, a pés ligados, aqueles atletas assim, mais velhos que já... Ai, não consigo jogar sem ter os pés ligados. Mas se ele já faz aquilo há tanto tempo, por muito que eu acho que não é a melhor opção andar com o pé permanentemente ligado, mas se ele já faz aquilo há imenso tempo, não vou ser eu que lhe vou tirar aquela segurança, porque se calhar é mesmo aí que ele se vai lesionar e depois a culpa é minha, porque fui eu que não, vamos tirar, porque temos é que trabalhar a própria receptividade e tal. Pá, então vamos trabalhar, mas se ele quer levar o pé ligado, leva o pé ligado, tá? Agora, se é um atleta que eu apanho no início, vai ligado enquanto eu achar que é necessário andar ligado, depois vai retirar. Portanto, mas são estas particularidades todas que nós temos que ter algum cuidado. Ok. Em relação às cores, sabemos que não passam de uma questão estética, quase. Sim. Sim, podemos dizer sim que sim. E não. Podemos, sim e não. Pronto, vem para aí a pergunta. Já viste algum tipo de influências diferentes de uma pessoa com aplicações de cor diferentes? Já observaste? Já. Eu e inclusivamente outros colegas que já me referiram o mesmo. Por exemplo, o paciente fazer uma reação negativa ao produto com uma cor e não fazer a outras, da mesma marca. Agora, eu não sei explicar isto, não sei. Acontece. Sempre com a mesma cor? Não. Para uns pacientes com uma cor, para outros pacientes com outra. Mas acontece. E a indicação que nós temos da CTAI é o paciente deverá escolher a cor da aplicação. Claro que isto é um bocado subjetivo. Na maior parte das pessoas, qualquer cor funciona, mas eu muitas vezes pergunto à pessoa, e é curioso, ainda ontem, por exemplo, tive um caso desses, em que eu estava a perguntar que cor é que quer? Tanto faz. E disse, pronto, mas escolha uma, tanto faz. E à terceira, escolha uma, tanto faz. Ah lá, escolha lá uma cor. E a pessoa, pode ser o preto. Então, na minha cabeça, não era tanto faz. Pois não. A pessoa acabará sempre por escolher uma cor, certo? Então, é ter um bocadinho de atenção a esses pormenores, porque uma das coisas que nós, por exemplo, fazemos com o Kinesio a nível muscular é modular o tónus, certo? Portanto, estamos a dar uma informação aos receptores da pele, da faixa e do músculo, certo? No sentido de modular o tónus daquele músculo. Se eu estou a fazer isso com o tape, num sentido, mas o desconforto com a cor está a fazer o inverso por outra via, eu não estou a ajudar o meu paciente. E a gente diz, mas isso acontece. Claro que acontece. Se for, por exemplo, um paciente idoso, estou a dizer idoso, não pode não ser idoso, mas eu estou a dizer idoso no sentido mais conservador, na aparência, por exemplo, e há uma zona exposta e eu colo-lhe um rosa, se calhar a pessoa não se vai sentir muito confortável com isso, certo? Se calhar os cuidados que eu lhe vou pedir para ela ter para manter aquilo alguns dias, ela inconscientemente não os vai ter, porque era aquilo... que aquilo saia o mais rapidamente possível, ok? Então, estar um bocadinho atento e ia dizer outra palavra, mas falha-me agora a palavra, mas pronto, mas estar receptivo a estas questões. Não são questões de sumenos importância, na minha opinião, ok? Por isso, as cores inclusivamente surgiram por isso, porque inicialmente o Dr. Casa procurou fazer um produto que se assemelhasse o mais possível com a estrutura onde ia ser colada, portanto com a pele, isto a nível de elasticidade, peso, espessura, pronto, essas características, e cor também. Portanto, a primeira cor que saiu, e única durante bastantes anos, era o bege. E depois um dia uma paciente, jovem, é que lhe colocou a questão de se ele não tinha outra cor, aquilo noutra cor, porque ela não gostava do tape bege, porque associava aquele adesivo bege com algo menos positivo, negativo, portanto, sim. Sei lá, agora o porquê, não sei, porque se calhar fizeram-lhe algum curativo, alguma coisa, isso não, agora somos nós a especular, ok? Mas a verdade é que nós de facto associamos algumas cores com determinadas situações e às vezes isso está um bocadinho escondido lá no nosso subconsciente, mas depois manifesta-se também no resultado. E foi isso que o fez, de facto, pensar na criação de outras cores. Agora, a Kinésia tem 4, 5 cores agora, com o branco. Outras marcas têm muitas outras cores. Lá está, questões de marketing. Agora, claro, eu dou apenas essa importância às cores. Agora, a nível de construção, e até para desmistificar alguns mitos que às vezes andam por aí, de que o Kinésia é como os Terabans, em que uma cor será mais resistente, outra menos, isso não corresponde à verdade. A construção é exatamente igual, seja que for. Apenas o pigmento é diferente. Sim, senhor. Bem, agora vou-te fazer uma pergunta que eu não sei se poderás responder, tendo em conta o que já disseste até agora, mas seja como for, vou tentar. Sim, ok. Sim. Recomendas ou utilizas alguma marca específica para além do Kinésio Tape Oficial? E podes... Posso-te responder sem problemas. Espetacular. Não há problema nenhum em responder. Pronto. Isto. Aquilo que eu costumo dizer, e digo isto nos cursos, se quiserem tomar por medida, digamos assim, por golden standard de Kinésio, tomem o Kinésio Oficial, ok? Agora, há cópias? Há. Todas as cópias são boas? Não. Todas as cópias são más? Não. O que é que acontece? Acontece um processo de patentes, certo? Então, eles lançam um produto, lançam uma patente. Quando fazem evoluções ao produto, descontinuam a patente anterior. E há outras empresas que legitimamente adquirem essa patente e fabricam... Kinésio, vamos supor, de há 7 anos atrás. Não sei se me estou mais ou menos a fazer entender. Estás. Pronto. Sim. O que é que acontece? Existem marcas, lá está, que serão... O seu produto é um Kinésio de uma patente anterior. Existem outras que não, que são cópias baratas. Portanto, aquilo que eu aconselho é que tomem o Kinesiotex como medida. Ok? Manuseiem um Kinesiotex, vejam a elasticidade, a espessura, como é que cola, etc. Isso tudo. E depois olhem para as cópias que tiverem à vossa disposição e tentem perceber se assemelham de facto ou se não. Porque eu garanto-vos que há umas que se calhar não notamos muita diferença, de facto, mas há outras que não. Há outras que a gente rapidamente percebe que aquilo é de muito fraca construção. Outras questões são, por exemplo, o tape vem colado no papel com 10% de pré-estiramento. Isso é muito fácil de observar. Basta descolar um bocadinho do tape, perder a tensão, voltar a colar. Ele não vai colar onde estava, não é? Porque estava pré-estirado, vai colar abaixo. Fazer um teste simples, por exemplo, para ver se essa questão dos 10% de pré-estiramento está presente naquela cópia ou não. Agora, o que é que eu noto a nível de qualidade? Se eu quiser fazer EDF, aquilo que já falei no início do programa, não há hipótese, não há cópia nenhuma com que eu consiga fazer aquilo. O único, mesmo o Kinésio Classic, que a Kinésio neste momento vende dois tipos de rolo, o Fingerprint e o Classic, o Kinésio Classic e a Kinésio não serve para fazer EDF. Portanto, tem que ter Fingerprint. Dou-te um exemplo, por exemplo, eu sou colaborador da Federação de Handball. Os tapes que vêm para quando nós requisitamos o material, requisito o Kinésio Taping, mas eles não me dão Kinésio Taping, dão-me outra marca. Eu levo sempre alguns rolos de fingerprint para fazer EDF. Okay? Agora, para as aplicações musculares, etc., para isso tudo, eu faço com a marca que me dão, porque é uma cópia, mas é uma cópia aceitável. Se fosse muito fraca, ou poderia para me tentarem arranjar uma marca melhor, uhum, então levaria ao meu próprio custo, digamos assim. Ok. Mesmo assim, boas observações. Mesmo assim, há algum nome que nos possas dar? Isso preferia não fazer. Pronto. Isso eu preferia não fazer. Sim, não vou, senhor, fazer o trabalho por claro, vocês. Claro, claro, claro. Sem dúvida. Percebo perfeitamente. Não, mas o que eu quero sim, dizer sim, é sim, que existem, de facto, algumas marcas cópia no mercado que têm uma qualidade aceitável. E provavelmente a maior parte do pessoal que já experimentou sabe que umas são melhores que outras. Claro. Agora, também é uma coisa que eu chamava, tentava que vocês tivessem alguma atenção, que é os valores. Muitas vezes essas cópias que eu digo de valor, de características aproximadas, acabam por ser ao mesmo preço e às vezes até mais caras que o original. Portanto, tenham atenção, vejam se vale de facto a pena. Se valer, quem sou eu para vos dizer que não podem usar uma marca dessas. É. Muito bem, Sérgio, vamos começar a finalizar isto. Ok, tem sido bom. Pronto, Para onde é que achas que o KT se dirige? Qual o futuro do KT, na tua opinião? Ou se não souberes, para onde é que se deve dirigir? Mas estás-me a falar a nível de investigação, de aplicação? De forma mais generalizada, mas podemos falar um bocadinho de investigação e aplicação. Se calhar é o mais fácil. Se calhar, olha, vou-te falar de investigação, aplicação, juntar um bocadinho as duas coisas. E depois também a nível da formação, que existem algumas mudanças aí no horizonte. Olha, a nível de investigação é aquilo que eu já te disse há bocado. Portanto, parece-me que cada vez mais o enfoque da investigação está a ir para as questões fisiológicas, digamos assim, para os mecanismos da ação do kinésio, mais do que para o caso se resulta na patologia A ou B. Isso, se o mecanismo existe, depois a forma como o aplicamos é que vai fazer funcionar na patologia A, B ou C. Pronto. E nesse sentido, uma das coisas que se tem vindo a comprovar, de facto, é o efeito que tem sobre aquelas estruturas que disse, sobre a epiderme, sobre a derme e sobre a faixa. E perceber isto do ponto de vista também embriológico, a maneira como a epiderme vem da ectoderme, de onde vem o sistema nervoso central e periférico, portanto, é por aí que ele funciona, ok? Por isso, eu vejo cada vez mais, principalmente aquelas pessoas que vão tendo mais prática, a usar cada vez mais aplicações de EDF, se calhar em detrimento de algumas aplicações das convencionais, chamemos-lhe assim, que se aprendem no KT1 e 2. Não acho que as pessoas vão deixar totalmente de usar aplicações musculares ou correções de espaço ou isto ou aquilo, mas se calhar vão-se começar a fundir um bocadinho mais, trabalhar sobre o músculo, mas com uma técnica de EDF, ou trabalhar sobre o ligamento, mas com uma técnica de EDF. Parece-me que é um bocadinho... Tem sido por aí que eu tenho feito um bocado o meu trajeto, parece-me que alguns dos meus colegas instrutores também, e parece-me que será um bocadinho por aí. A nível de formação, portanto, tínhamos os três níveis, não é? O KT1 e 2, que era dado no fim de semana, e agora o 3, e agora aí a perspectiva de haver um KT4, que é o que julgo saber já funciona nos Estados Unidos, e na Europa isso ainda está um bocadinho nebuloso, porque a ideia será fazer KT4 temáticos, chamemos-lhe assim, KT4 neurológico, KT4 pediátrico, KT4 esportivo, pronto, por aí. De momento não sabemos muito bem como é que isso vai funcionar, até porque, por exemplo, eu confesso que não me sinto à vontade para lecionar um KT4 neurológico, um KT4 pediátrico. Acredito que funcionará um bocado como nos Estados Unidos. Os interessados, por exemplo, na zona europeia, porque isto funciona por zonas, poderá haver, imaginemos, um KT4 neurológico em Itália. És português, tens interesse nisso, vais à Itália fazer o KT4. Há um desportivo na Noruega, ok, vais à Noruega, pronto, e os instrutores habilitados, embora todos nós estejamos habilitados para isso, mas sempre que há um curso, esse curso tem que ser solicitado à CTAI, a CTAI tem que autorizar, mesmo o KT1 e 2, portanto, imaginemos que eu solicito fazer um KT4 desportivo em Portugal, e eles autorizam, e depois, se não houver nenhum nas imediações, é provável que eu tenha indivíduos de outros países a frequentar o curso. Pronto, também nesse aspecto está aqui a haver alguma evolução. Mas tem havido algumas novidades, nomeadamente com o KT equino, portanto, que é completamente diferente do KT para humanos, digamos assim, portanto, inclusivamente os formadores são veterinários, é diferente. Não sei se haverá assim outras novidades de momento, para já são estas. É, muito bom. Pronto, conselhos finais para os fisioterapeutas que utilizam a KT regularmente na sua prática. Raciocinar bem, aplicar ainda melhor, principalmente? Sim. Para mim, os principais conselhos que eu poderia deixar é conheçam o método, ok? Conheçam as técnicas que o método oferece, conheçam os efeitos de cada uma e conheçam, digamos, as características da aplicação de cada uma. As tensões, os cortes, as direções, esse tipo de questões. Depois, abandonem o livro de receitas, ok? Podem usar o livro de receitas como orientação, mas avaliem o vosso paciente, ok? Avaliem-no, vejam, tentem perceber qual o caminho a seguir, que estruturas a trabalhar, de que forma, E aí depois vão às técnicas de kinésio e tentem aplicá-las da melhor forma. E tentem sempre fazer aquela autoavaliação de se a técnica funcionou, não funcionou, se poderia ter funcionado melhor, se sim, porquê, se foi por uma questão de raciocínio ou se foi por uma questão ainda de destreza manual, vamos chamar-lhe assim. Acho que será o essencial. Agora, vejam, lá está, como que ela é. Mais uma técnica, tentem usá-la com conta, peso e medida, digo eu. Não faz sentido andarem a cobrir pacientes pés à cabeça de kinésio, como também não faz sentido dizer eu não uso kinésio, porque não? De facto, em algumas situações é uma ferramenta extraordinária, é a minha opinião. Muito bons conselhos, Sérgio. Pronto, o que é que podemos esperar de ti, meu profissional? Cursos próximos que vais dar? Boa pergunta. Entramos agora em 2016, pronto. De facto, a Biwiser já me... lançou, digamos assim, os cursos para 2016. O que é que não aconteceu? Não aconteceu ainda uma atribuição aos instrutores de cada curso. Portanto, eu em boa verdade não sei em que curso é que ainda vou estar. Até porque agora, como somos mais, e principalmente aqui na zona do Porto, estou eu e está o Ricardo, portanto, vamos também muitas vezes gerindo a nossa própria agenda e se vemos que é complicado para mim fazer naquele fim de semana e ele puder... fica ele o instrutor responsável e vice-versa. Portanto, muito sinceramente, a nível de cursos, datas, não sei dizer. Sei que já estão algumas datas no site da Biwiser, mas quem vai dar, isso ainda não está definido. Isso deve ficar agora também definido prontamente. E pronto, será isso. A nível de kinésio, isso. Depois, às vezes, sou solicitado para dar workshops, coisas assim, mas isso é muito pontualmente e vou sempre. Sempre que posso, faço isso, não tenho problemas nenhuns em partilhar um bocadinho, em menos tempo, como é óbvio, mas tentar, muitas vezes é mais esclarecer algumas dúvidas que existem. Muito bem. Sérgio, pronto, resta-me agradecer. Eu que agradeço. Teres aceito o convite. Eu que agradeço. Epá, foi uma belíssima conversa, não sei se gostaste, não gostaste. Sim, epá. Sim. acho que é interessante isto que estás a fazer e prova também que os caminhos são múltiplos. Acho muito, muito interessante mesmo esta tua iniciativa. Pronto, Sérgio, obrigadíssimo. Tá obrigado, bom? Eu. Tudo tá. Bom. Ok, obrigado e, igualmente. Fica bem, um abraço. Tá. E assim termina esta viagem pelo kinesiotaping. Um grande obrigado ao Sérgio pela disponibilidade, por ter dado as suas mais sinceras opiniões sobre esta ferramenta e pelo nível de realismo que manteve constante durante toda a entrevista em relação ao método. Depois desta conversa, é possível retirar muitos pontos importantes que merecem ser enfatizados. Um deles é a atuação do kinesiotaping ser primeiramente dirigida ao sistema nervoso. Outro, prende-se com o tópico da evidência científica, que mais uma vez nos relembra de que temos de analisar bem os conteúdos de um artigo científico e, se for o caso, verificar se vai de encontro aos princípios da técnica que este tenta validar. Em vez de nos fixarmos mais nos clássicos títulos Kinesiotaping funciona na perfeição ou Kinesiotaping não funciona de tudo. Para além disto, foi destacada a importância de avaliar em termos psicológicos a aplicação de kinésio, nomeadamente em contexto esportivo, uma vez que pode ter o efeito contrário àquilo que desejaríamos, e também a necessidade de critério, que por vezes nos foge na utilização do tape. Espero que tenham gostado e, como já devem estar fartos de saber, os episódios anteriores encontram-se no Mixcloud e iTunes. Samba de Janeiro. Aproveito este momento para vos comunicar que os próximos dois episódios serão também sobre um tema, mas desta vez com convidados distintos. Bem, eu não era suposto estar para aqui a dizer quem é que vai ser entrevistado e tal, mas... Epá, que se lixe. Eu não vou estar à espera de até duas semanas antes para divulgar o convidado. Isto vai ser demasiado bom. Além disso, estou caindo na rotina. Aqui vai. Nos próximos dois episódios da Hora do Físio vai-se falar de... Sendo que os convidados serão o fisioterapeuta... E equipe. Rapaz, sou tão bem. Nem fazem ideia. Acho que até nem vou ficar por aqui. Não se importam que divulgo os restantes convidados daqui para a frente, certo? Claro que não. Ora, a seguir a estes que vos disse, vão também ter a oportunidade de ouvir o...